pushback, para pushback acionamento, tomar o meu mic, pega o Juliette. Mic Juliette autorizado, puxa acionar, chama táxi. Chama na táxi, pega o Juliette. Final no zero. Confirma o seu para o 434? 2010, é o número 2 na aproximação, autorizado a final. Aqui autorizado a final para 2434. Tá. Final da 1-7. Livre pouso no 7, ainda November Alpha, 120 graus, 089. Livre pouso na 1-7, ainda November Alpha. Em Lima tem um tráfego que já tá puxando no pátio 13. Cliente, grato. Gol 922, complete final, chame torre no noite decimal 6. 18-6, 922. Vamos até 3179. 3153, ponto push. Direito 219, trip. Livrou na Fox, na sua escuta. 3513 no meia, Alfa Juliette pra remota 12. Alfa Juliette pra 12, 531 no meia. 31179 copia? Afirmativo. 31179 autorizado Guarulhos, 340, via 350. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, letra BDEV. Controle 11935, transponder 5507. 340, conforme plano, 10 à direita, Tael, Leda, Bideb, 19935507, da 3179. 3179, está correto, chama para gestionar. Salvador, funcionário 2733. Me siga. Oi, Salvador, funcionário 2733. Funcionário 2733, mantém a ponte de espera. Mantendo ponto de espera, 2733. Índia November Alpha, táxi livre, reporte pista livre. Para o táxi, para o meu Mike, pego de Juliette com 4 bordo, alterna Manfrey ao Belém com 3 horas e 40 de autonomia. 2015 o ajuste. Sobre o vetor radar, mantenha a proa 220, fica limitado pelo lock. A gente vai ter a proa 220, B15 agora para 2000 pés. Em atendo, Juliette. Do 223, esquerda pro 160, autorizada final 10 como número 3. Esquerda 160, autorizado como número 3, passaremos. Boa aguardando instrução para ingressar pátio 1 e virar pátio 3. Estou ciente. Ingressa agora no pátio 1, contorna e vai para o pátio 3. Céu Delta Lima. Céu Delta Lima. Se você puder me fazer um favor, conferir com a cor, qual posição a gente bota esse avião, a gente agradece. Afirmativo, vou conferir. Tá 1-0? Vai decolar a partida de interseção, confirmando? 3733, na escuta. Entrei para o campo bilhete? Altan 3153, UF e acionamento no gate 8. Então 3153, autorizado o acionamento na posição, chão para posterior puxa. Assim que o sideral passar a cauda. Acionamento da posição vai reportar para o puxa então, 3153. Tudo ali, mantém? Ali mantém, Ué Brasil. Ali mantém. 06, joia. Gol no 922, chama 121, décimo 9. 219. 733, livro a pista para ingresso na Alfa. Ficou sério da passagem ao tráfego da Gol? Está na frequência do solo? Após o gol, pode prosseguir via Alfa. Afirmativo, 2733, a passagem para o tráfego da Gol. Após o mesmo, prossegue via Alfa. Afirmativo, após o cara da Força Aérea, o senhor taxia via Alfa e chamante da taxa Juliette. Via Alfa, Juliette, após a passagem do cara, 922. Alfa reporta antes da taxa Juliette, gol no 922. 22. O 434 aguarda pista livre. Ok, senhor, aguardando baixar travado. Solo Salvador Santa 3, 179, pushback finalmente. Remota 13. 3179, o tráfego da companhia está atualizado no setor. É o número 1 para iniciar a guarda. Aguarda. Salvador, você vai chamar Recife em 12685, alternado 2545. Recife 12685, vai chamar alternado 2545, Juliette Tango. Obrigado, amigo. Bom dia. Aí, controle Salvador, ao passarido novamente. Ok. CCE, o Loki tá intermitente, tá com pouca potência, ok? Ok, vou chamar o técnico para verificar isso, obrigado. Ok, obrigado. Primeira curva à esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 19935, transponder 5523. Autorizado Recife, nível 330, via Parede 58, decola da 1-0, curva esquerda, após saída Puca, Aracaju. 1935, controle Salvador, 5523, o transponder, o São 3890. 3890, tá correto, chama pressionamento. Estamos chamando. 3179, escuta. Na escuta. 3179, escolhendo a equipe de solo, tem condições de acionar na posição inicial, push, após o traço da companhia que puxou no 8 inicial táxi? Aguarda e faz o procedimento normal. Sim. Próxima Juliette, 922. Paciente, gol no 922, observa o tráfego da Sideral. Está taxiando no pátio 1, agora está no través 07, está em pátio 3. Assim que ele livrar a Juliette, está no ingresso para o portão 06. Ok, após a passagem do tráfego, o ingresso do cliente é para o 06, o 922. Mantém 280, temos Juliette. Está no ponto de espera pronto, 2733. 2733, sim, a gente mantém a ponto de espera. Ter ponto de espera, 2733. Direito 129. Direito 219, 434. favor, Gol 1434. 1434, Alfa, chamando Santa Fe e Juliette. Alfa e Juliette, Gol 434. 120 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista 10. Abre pouso, passarela. Lima tem após o tráfego na final. Força aérea tá visual, a Lima tem depois do tráfego na final, Força aérea 2733. Tá 3153 para o táxi, 91 POB, 3 horas e 30, alterna Guarulhos. 3153, táxi autorizado via Patiuno, Índia e Alfa, no ponto Estrada 90, chama Torre, 118612, altímetro 905. Patiu, Índia, Alfa, no ponto Espera, 118612, da 3153. Olá, Salvador, bom dia, Azul 4208, cliente da Kilo, para Recife, no 3300. 4208, copia? Afirmo. Autorizado, Recife, 370, operador 58. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 1-1-9-3-5, transponder 5-5-3-3. Transponder Recife, 3-0, pela Pera 5-8, decola da 1-0, curva esquerda, sai da Fuca, transição Aracaju, Aru. Controle 1-9-3-5, transponder 5-5-3-3, azul 4-2-0. 4-2-0-8, correto, vamos para o pushback acionamento. Olá, passaria 2223, vibrou. Passaria 2223, suficiente, importante está com o Juliette. É importante da Juliette, 2223. 3179, inicia puxa o sonar, chama táxi. Confira para 3179. Afirmativo. Deu pushback, sonamento 3179. 1434, a passagem era boa da TAN, taxiando parte 1, não pode ingresso para 07. Confirma. No 434? Confirma, senhor. Confirma as instruções para o Gol 434? Ingressa Juliette para o 07. Juliette 07, ok, muito obrigado. Gol 434. 5826, acione a identificação, desça para o 070, chegada a Mali. 070, chegada a Mali, está mantendo, reduzindo 250 nós. Silêncio. Mantenha antes da que seja o LED, tem um tráfego puxando no setor, está impedindo a sua entrada. 2-2-6. Xanem 3-1-2, desça, livre descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizada final no 0. 2000, no 0 no 5, ajustada, autorizada final no 0, Xanem 3-1-2. Salvador, 3890, solicitamos pushback e acionamento na ponte 4. 3890-04. É o número 1 para iniciar no setor, aguarda. Boa tarde. Salvador, procede 2733. Salvador, Delta 3, zona 79, 80 a bordo, Galeão, 3:54, táxi. Seu 3179, táxi autorizado via parte 1, no Índia e Alfa, no ponto de espera da 90, chama a torre, no 862, altímetro 90 no 5. Confirma o altímetro. Solo, confirma o altímetro. 1015. Táxi, parte 1, no Índia Alfa, 1 no 862, 1015, 3179. Passarei 2223, vai dar passagem Airbus da TAM, após ingresso Juliette para remota 1-4. Para passar o TAM, Juliette, remota 1-4, 3890, na escuta? Na escuta, prossiga. Treino com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da TAM, retaguarda, autorizado puxa acionar, chama táxi. Autorizado puxa acionamento, chama para o táxi 3890, aguarda pelo nave da companhia. Azul 4298, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, é o número 2 na aproximação, autorizado a final. É, 2000 pés, 1 no 0, 1 no 5, autorizado o DCPL. Seu 3153 aos 15, 11935, bom voo. 1935, bom dia. Tole Salvador, bom dia, tá? 3153, decolando da El, não se escuta. São 3153, contato radar, saída da El, sobe para nível de voo 380, vigilância. 380, vigilância na da El, tá? 3153. Zona 53, sobre restrita ao 360. Restrita no 360, 3153. Meu Mike Tango Juliette chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. Recife, 12685, Tango Juliette. Approach American 980, information Kilo, descending to flight level 160. American 980, Skok Ident, and the clear descent to 4,000 feet, altimeter set 1015. Okay, 1015, descend 4,000 feet, American 980. Obrigado. Coito 26, livre descida para 3,000 pés, ajuste no 0 no 5. 3,015, objeto foi 2,000. do localizador da 10 Oceanema 312. Chame 312, complete final, chame turno no 86. 86, obrigado. Controle UF526, pode passar a etapa acima de 220 mais? Autorizado. Obrigado. Sol Salvador, azul 4208 na 01 para puxa acionamento. Azul 4208 no 01, é o número 1 no setor para iniciar, aguarde. Gente, está na escuta. Continua a aproximação, guardando as instruções, 63 no 2. Azul 4298. Azul 4298, final, torre no 86. Bem, obrigado. Centro e 035 tem um morro. 035, boa. 6312, livre pouso no 0, 120 e 08. Livre pouso no 0, 63 no 2. Sou radar, saída da Elfa, do 340, vigilância. 340, vigilância, poderia voar direto, BDEV? Não, BDEV não. E Leda. Leda, autorizada. Vamos, galera, 3379. 2 cm no 0 no 5. Índia Alfa, Jujás, estado 1015, está 3870. Azul, aguardando pista livre, 4298. Certo. Estabilizado. Botará. 0, primeira curva direita, Nadael, Leda Bidev. Controle em 11935, transponder 5540. Aguarda para o cotejamento. Azul 4208, autorizado puxa sonar, chama táxi. Autorizado puxa sonar, 4208. É 21 no cotejo. Sol? Sol 3153, chama centro Recife, frequência 12251, alternado no 3325. 3251, alterna 3325, tá 3153, bom dia. Chené 6312 aos 21 no direito 219. 19 livrar? Vou lá. 63 no 2. Solo o Gol 1 na frente, 4-1. Bom dia, identifique, desça para o 060, chegada Ponfe. 060 na Ponfe, 3663. 0 com 3 a 8. 25. Ah, desculpa, era o nosso EABC está para 50. Lima, tentando 3800. Lima. Ok, a saída prevista? Guarulhos? Afirmo. Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, obrigado. Paulo, muito bom dia, Janela 63, 2 livrou na sua escuta. Janela Charme A3, 1-2, Alfa, Juliette. Corrigindo, reportagem de Taxi Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, o Charme A3, 1-2. Libera direito, 2-9, e as 2-3. 3-9, com retorno às 800. Baixado, checado, e abjeto 5826. Abjeto 5826, complete final, chame turno, 86. 86, dela. Juliette. Alfa, Juliette, chama para o 2-9. Vento, continua a aproximação, guarda pista livre, 5826. Estou seguindo aguardando, 5826, obrigado. Vento 3890, vento 120 com 8 nós, autorizado a decolar. Iniciando a decolagem, 3890. Charme 3, 1-2, portão 03, assim que o azul inicial táxi, ingresso direto 03. Pois, estou aguardando o azul para ingresso 03, sua Charme 3, 1-2. Livre pouso, 120 com 8 marchas. Livre pouso, Zé, obrigado. 251, alterna 3325, com receita 3179, bom dia. Bom dia. Controle. Salvador, TAM 3890, bom dia. TAM 3890, contato radar na saída PUCA, sob o nível de voo 330, vigilante. 330, 3890. 8. Juliette pro 08, com 3890. Tudo presente, ó? Aguarde a direção do Centro Recife. Se eu for falar com o Centro Recife, peça pro do Romeu Fox 0008 pra gente, por gentileza. Só um momento. Zero, autorizado, Romeu Fox 018. Trato 3890. Salvador, bom dia. Azul 4208, pode estar 1-0 campo. Azul ali mantém pista 10. Ali mantém, 4208.